Quero começar por congratular-me e dar o público reconhecimento aos funcionários da Câmara Municipal que diária e incessantemente têm feito um grande esforço para manter as ruas limpas. As ruas da cidade, Oliveira do Hospital, estão marcadas, estão ladeadas por um conjunto de árvores, que são árvores de folha caduca. Ou seja, sistematicamente, há anos e anos, que as folhas, por altura do outono e do inverno, caem e todos os anos, se vive o mesmo desafio de manter as ruas limpas. Portanto, não é por falta de empenho, de dedicação e de organização que as brigadas percorrem as ruas da cidade a limpar as folhas. Inclusivamente para receber turistas e visitantes durante o fim de semana e para receber todos aqueles que demandam a Oliveira do Hospital em período de eventos. Sei que da parte do Sr. Vereador, do Sr. Vice-Presidente Nuno Filipe Oliveira, tem havido um cuidado de, junto com as brigadas, manter um calendário e um programa de limpeza das ruas que permita que se minimize o impacto da queda sistemática e diária de folha caduca nas ruas da cidade. Também é verdade que um conjunto de intervenções na cidade relativas à implementação da rede de gás natural também tem dificultado algumas limpezas em algumas áreas. Nunca haverá da parte do município o esforço ou organização para garantir a limpeza das ruas. E há o cuidado do próprio vereador do Pelouro de, no terreno, ou seja, rua a rua, garantir os meios e as condições para que essa limpeza seja feita.